Atividade, um brinde pra quem fecha com o lado certo. Joga as peças na mesa, esquece de qualquer perreco. Já sofremos demais, a vida não é justa não. Pra aqueles que se foram, derrama um gole no chão. Talvez seja oração feita pela família que me deixou fortão, hein? Toca véu na pista, põe essa touca preta, veste a jaqueta de couro. Encostado no muro, na viela escura eu sumo, vou na fé. Porque a sorte nunca me ajudou, não sou herdeiro de nada, nem jogo em jogo de azar. O polícia sai do pé, claro, meus bagulho tem nota. Tira o gema de mim que eu esfrego o doc na sua cara. Prejuízo pouco pra nós é lucro. No corre do sustento às vezes esquecemos tudo. Uma pá de bico sujo querendo puxar o tapete. Lá no fundo do poço eu lembro quem matou minha sede. Quem não é visto não é lembrado, tô sempre reservado. Publicidade às vezes põe em xeque. Cresci foi no anonimato, andei nas ruas descalço. Agora cês quer falar que me conhece. Do anonimato a voz, pode falar que é nós. Sobrevivente que saiu da bolha. Minha vida foi minha escola, aprendi a ter boas notas. Venci por instinto e não por escolha. Do anonimato a voz, pode falar que é nós. Sobrevivente que saiu da bolha. Minha vida foi minha escola, aprendi a ter boas notas. Venci por instinto e não por escolha. Fala mesmo pipoca, sem simpatia pra hater. Que fala merda na net, achando que o rap é rave. Anonimato tem voz, sou porta-voz dessa porra. Cê não sabe de nada, dos assaltos de touca. A rua é minha escola, quebrada minha facua. Onde matei aula pra sentar porva em pau no cu. Pera aí, deixa eu mudar de assunto. Vai ficar pesado demais, o melhor calado é o mudo. Pode falar que é nós, mas tem que ser nós mesmo. Sempre na dispor, com os barato louco acontecendo. Polícia me pegou, né? Porque fiz polícia, quer me pegar. E nessa minha voz andou do Apoca ao Paraná. Aqui mais um sobrevivente que saiu da bolha. Acumulando cédulas, contando notas na encolha. Venci por instinto, ré, não por escolha. Aposentei o ferro, deixei de lado a vida louca. Mas tenho sintonia. E ainda se ligar os meninos na torre, tenho o respeito dos meus irmãos de cela. A vitória vem pela manhã e meu passado não escondo. Se for preciso dar meu revólver que te mostro quem é o anônimo. Do anonimato a voz, pode falar que é nós. Sobrevivente que saiu da bolha. Minha vida foi minha escola, aprendi a ter boas notas. Venci por instinto e não por escolha. Do anonimato a voz, pode falar que é nós. Sobrevivente que saiu da bolha. Minha vida foi minha escola, aprendi a ter boas notas. Venci por instinto e não por escolha.